sozinho está. Tudo pode acontecer sem ajuda, sem uma luz. Ninguém consegue um inimigo tão poderoso e mortal vencer. Quem pode apagar a dor da solidão? Quem pode fazer feliz o coração? Sede, vem saciar a sede. Sede, beber da água viva que sai da rocha que é pode.